Lição 8. As eleições no município. O governo governa o município, administra e fiscaliza a execução dos serviços públicos. Os vereadores elaboram as leis do município e aprovam ou não as decisões do prefeito. O prefeito e os vereadores são eleitos pelas pessoas que moram no município. As pessoas que votam são chamadas eleitores. De acordo com a lei, o voto é obrigatório para todos os brasileiros com idade entre 18 e 70 anos. Para quem tem entre 16 e 18 anos, ou mais de 70 anos, o voto é facultativo. Isso é, o eleitor não é obrigado a votar. Vota se quiser. O guarda-roupa da Joana. A Joana é uma rapariga portuguesa que está a estudar em Évora. Os pais mandam-lhe dinheiro para livros, mas ela gasta quase tudo em roupa. Vive num apartamento com mais duas amigas. Uma é angolana e a outra é brasileira. A Joana tem no quarto um grande guarda-fatos cheio de roupa e de calçado. No guarda-roupa dela há umas 20 blusas de todas as cores e várias são de seda. Há muitas t-shirts e camisolas, há casacos compridos e casacos curtos, dois impermeáveis e três guarda-chuvas. A cor preferida da Joana é o azul. Ela tem muitas saias azuis, muitas calças, botas, sandálias e ténis. Também tem uma infinidade de meias, de lenços e de roupa interior. Na estante da Joana há dois livros. Inglês no mês e Os Jovens e a Moda. A verdade é que a Joana pensa abrir uma loja de moda no Porto com um irmão e anda à procura de ideias novas.